Cantem com a gente. Eu só quero estar no teu pensamento, dentro dos teus sonhos e no teu olhar. Tenho que te amar só no meu silêncio, num só pedacinho de mim. Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez. Já me conformei, vivo de imaginação só, não posso mais esconder. Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Eu tenho inveja do vento que te toca. Tenho ciúme de quem pode amar você, quem pode ter você pra sempre. Que eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Eu tenho inveja do vento que te toca. Tenho ciúme. Vocês. Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Vocês.